governo da hora, está prosseguindo a chegada aí, Tarcísio, 4298. 4298, desça e mantenha o nível de voo 0620. 0620, 4298. Vai iniciar a ordem primária. Usando a 17, prosseguindo para 10. Estamos ingressando na final da 197, trem baixo, checado. Trip 5217, seu visual com tráfego, confirme trem de pouso. Baixo, checado. Ciente, autorizado pouso, cabeceira 17, vento no 30 graus 89, ajustado 1021. Ciente, livre pouso da 17. Serra Golf Foxtrot, desça e mantenha 4, nível de voo 040 na proa de Pelo. Ismael 63, Solos 22, libera a direita e chame Solin 121, decimal 9. Liberando a direita, 1219, tá 3663. Papá Romeu Novamba. Está sob vetoração, vou na proa 360, limitado pelo QDMIC 080 de Simbra. Esquerda, proa 360, limitado, QDMIC de Simbra, qual por favor? 080 de Simbra. 080 de Simbra. 13, bom dia, está 3663. Dan 3179, lançar o táxi, 142 a bordo, 4 horas, Galeão alternado. Dan 3179, prossegue táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, ruas do céu, cimento no 021. Pátio 1, Índia, no ponto de espera, 286 no 021, Dan 3179. Então, 3663, fica atento ao Airbus da companhia que está taxando parte 1, na qual prossegue Juliette, posição 03. Fica atento, é 3663. 10.000 pés em descida. 3763922. Saguedo 2223, estabilizado, pessoal, Roca. 2223, torre 986. 986, grato por serviço. Fica Papa Golf a linha e mantém. Romba, mantém o nível de voo 080. Vai, Mate 8. Vamos, Trânsito Salvador, Webjet 5826. Webjet 5826. Bom dia, mantenha a chegada bom, se desça e mantenha o nível de voo 090, reduza para a mínima limpa, a fim de evitar esperas na posição Mare da chegada. Ok, está descendo, o incêndio está descendo por onde Mare, para o 90, reduzindo a velocidade, para a descida Mare, que está 10, confere, é 52, né? Confere. Ótimo, 9131, completa a final, pista 10, aguarde transferência com a tua. Romeu Novamba, desce e mantenha 5.000 pés, ajuste o altímetro 10021. 5.000, 10021, Romeu. Voo do 922, curva à direita para interceptar o localizador, proa 085, livre LS, desse mantenha 2.000. Direita 085, descendo para 2.000 pés, livre ILS, voo no 922. Sierra Golf, Foxtrot está sob vetor, curva à direita, voe na proa 230, desse mantenha 4.000, Sierra Golf Fox. Direita 230, mantenha 4.000. Mari vai abandonar a espera na proa de TAP Azul 4298, descendo para o centro. Afirmativo, 4298. Ciente, Romeu Novamba. curve à direita, vou ir na proa 030, seu novo limite é o localizador. TAM 3304, ao término da espera em Bonfi, voe pelo. TAM 3304, desça e mantenha nível de voo 050. Descendo, confirmando, desce de imediato por 50 ou não, o termo da espera? Pode iniciar a partida presente, não atrasa. Tá certo, vai iniciar a presente, descendo 050, ao término da espera vai voar Bonfi pelo TAM 3304. No 79, mantém um ponto de espera. 298, esquerda, proa 005. Esquerda 005, a proa 2. Golf, decola de imediato. Autorizado decolagem, antes que eu faça Golf, vento no 40 graus, 89. Desça e mantenha 2.000 pés. Começa 2.000, golfão. Chané 6312, senta mais. O Chané 6312, reduz a velocidade para a mínima limpa, desça e mantenha nível de voo 090. 090, reduzindo. O Webjet 5826, desça e mantenha nível de voo 070. 070, 570. Serra Golf Fox, descida para 2.000 pés, completa a curva à esquerda, proa 140. Nesta proa, intercepta o localizador. Break. Papá Romeu, Romeu, Romeu, November, desça e mantenha 2.000 pés, curva à direita, proa 090, intercepta o log. Direita 090, intercepta o log, desça 2.000, November. Controle, o Oscar Papa Golf, bom. Tem aproximação, informarei pista livre. Fabiano 3, não vai manter a aproximação e perdeu o contato com o controle. Quatro, dois, nove, oito, desça e mantenha 3.000 pés. 3.000, confirme 1021, ajuste. 1021, afirma. Estabilizado em LS, gol no 922. No 922, torre no 186. 186, torre, gol no 922. Azul 9131 vai prosseguir a aproximação. E informarei a pista livre dentro em breve. Aguardando, 9131. Pois Salvador, bom dia, gol no 922. Estabilizado, sinal ILS, pista 10. Baixou, travou, estamos a 2,5 milhas do externo. No 922, reposte externo, baixado e travado. Baixado externo, gol no 922. Eco Alfa Oscar, informação November Wild Copter. Três, três, zero, quatro, desça e mantenha o nível de voo 040. 3304 na proa de pelo. Serra Golf Fox Trot está visual? Agora visual, vou falar. Mantém a proa até 4.000, tá? 3179, obrigado. Cima 8 e o transponder 5443. Afirmo 2223, remota 123. O Eco 1 já autorizado, Serra Golf Alfa, no 085, decola da 10, com curva à direita no corredor, até 1000 pés, restrito 1208, é a frequência 5443, é o transponder, Eco Índia. Do Eco Índia, acontecimento correto, se eu não posso tiver que prometo. Tomar apacionamento ainda. O Eco Índia está pronto para apacionamento. Do Eco Índia, livre acionar, se eu não posso táxi. Tomar apacionamento ainda. Eco Alfa Oscar, poderia confirmar pátio e pista aqui da cola? O objeto 526 após o TAP está autorizado para seguir na descida e o localizador e o IHF? Não entendi, confirme. Após a posição em TAP, que estamos a 12 milhas, estaria autorizado para o prosseguimento do objeto 526? Não, ainda não. Ainda vai ser vetorado, aguardando a autorização do procedimento 5826. Aguardando. Então 3304, vetoração, sequenciamento, direita, proa 230. Pro 3304. Webjet 5826, esquerda, proa 010, limite ao QDMAIC 080 de Simbra, em descida para 5000 pés. Esquerda, proa 010, limite ao QDMAIC 080 de Simbra, descendo para 050, o 298 desse mantenha 2000 pés. 2000, Eco Alfa Oscar, por gentileza, poderia confirmar se foi realmente efetuado essa DLA para as 11h30? Seguindo o Prime One à frente, meia dúzia de milhas, mantenha-se na aproximação, aguardando transferência. Positivo, está reduzindo as 1 4 2 3 3. 5826, redução para 1709. 1709. Oceaner 6312, reduz a velocidade a fim de evitar maiores esperas na posição ITAP. Quem está reduzindo 6312? A pista livre, o vento no 20 graus 8 nós, ajustado no 021 no check trem. Fox, baixa de checado. Ciente, autorizado pouso, Sierra Golf Foxtrot. Go Fox. 7 para informação, estão com tráfego agora na curta final da 1-0, o senhor deverá aguardar o pouso do mesmo para decolagem, tá ok? Vai manter posição na Oscar, aguardar minha autorização para decolagem, Guajão 07. Afirmativo, já está na curtíssima. Torre de Salvador, é o Papa Romeu November, bom dia. Romeu November, bom dia, reporte no externo, baixado e travado. Reportará. Está programado em 3 milhas, iniciar a curva esquerda para o Lock, pode manter o padrão aqui? Está sendo vetorado, o TAM 3304, esquerda proa 190. 190 então, 3304. Webjet 5826, desse mantenha 3000 pés. Webjet 5826, desse mantenha 3000 pés. Descendo para 3000 pés. Webjet 5826, com 1021. Afirmo, seu novo limite é o localizador, 5826. Localizador, TAM 3304, complete curva à esquerda, foi na proa 140, intercepta o localizador. Então 3304. 140 para o LOC, 3304. Azul 4298, completa final, turno no 86. 86, bom dia, bom trabalho. Show, travou. Romeu November, informarei que está livre. Salvador, bom dia. Azul 4298, a 2 milhas de dona. 4298, reposto no externo, baixado e travado. Portal externo, 4298. Serra Golf Foxtrot, solo 36, direita no 219. 219. Guardião 07, decola aos 36, chega agora o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, tá bom. Taque para Aristar, compadre. Segundo, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. Bom dia, Guardião 07. Vai prosseguir para Ondina pelo litoral, reporte visual com local de pouso. Porta na visual 07. Livre pouso. Livre pouso 1-0, novembro. No lote, nave na nossa frente aqui, 4 milhas, está aproximando para 10 também? Está, vou descontinuar sua aproximação. Direita para o 130, o 3304 e retornará logo em seguida. Ok, direita, 130, 3304. Incremente até 160 e reduza para a velocidade de aproximação, são 3304. 160 de proa, 3304. Mantém, prossegue para 2 mil ou mantém 3 mil? Prossegue para 2 mil. Ok. Afirmativo. Gente, curve à esquerda, proa 050, intercepta o localizador. 050 e reintercepta, 3304. Gente, eu tenho um tráfego de pequeno porte que irá passar sua retaguarda após autorizado o estiver de estacionamento. Chame pronto o táxi. Até após a aeronave na retaguarda, está autorizado o estacionamento. Via à direita na proa 080, intercepta o localizador em descida para 3 mil pés. 080, descendo para 3 mil pés, para descendar o loco que vai ser na descida. Solo Salvador, bom dia, Romeu, novembro. 304, intercepta o localizador, reporte estabilizado. Chame estável, 3304. Qual que é o tipo da aeronave na nossa frente? É um Embraer 190 da Azul. Perfeito. Bom, também pode prosseguir a 2000 e interceptar o Glide. Webjet 5826, desse mantenha 2000 pés, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para 5826. São 3304, completa a final do ILS X-Ray, chama Torre 118 decimal 6. Chama Torre 186, graças, tenha um bom dia. Sim. 5826, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo para mínima, 26. Oceaner 6312, desse mantenha 2000 pés, reporte no localizador. 2 mil pés, ah, tá no localizador, essa é a minha 3, meu bem. Gente, autorizado prosseguir via Lima, Mike, na Quebec, para cruzamento, chama Torre 118, decimal 6. Frequência livre, autocoordenação para pouso em Ondina, Guardião 07. 826 da Webjet, Torre 186. 86, graças. Oi, Salvador, Webjet 526, bom dia. Webjet 526, reposto no externo, embaixado e checado. Passado checado, vai já está, repassará no externo e está totalmente reduzido, 526. Brasil 4298, Solas 4 na direita no 219. 3304, tá baixado e travado? Afirmativo. Então 3304, informa a pista livre, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento no 30 graus com 10 nós, ajustado no 022. Jaguar, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha, após direto conquista. Pode 5. Afirmativo, cruza a cruza pista 17, direto parte 5, estaciona a frequência livre, Serra Golf Fox. Azul Kilo Índia, informação, novembro, aguarde qualquer. Fala, bom dia, Azul 4298, liberando, canal. Azul 4298, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Catarata da Juliette, 4298. Tipo 5345 para o táxi, PAB85, autonomia de 2 horas e 50, alterna ponte. 3345, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera de Xame, torre 118 de João Meia. Ajuste altímetro no 022. Via Pátio Índia, após torre 18653. 9734. Eco Alfa Oscar, já foi entrando em contato com a Sarah Yep para retornar o seu plano, pois o centro resistente não possuía. Dentro de alguns minutos será autorizado. Informa a pista livre, o ajuste 10222, 1022, 140 graus, 9 nós do vento. Cheque, trem de pouso. Trem de pouso baixado e travado, autorizado pouso pista DM 22, 5826. Afirmo, pouso autorizado, 5826. Pouso autorizado, 5826. Aquilo em dia, contagiamento correto, acionamento de táxi, torre 118 decimal meia. Salve Salvador, bom dia, Alfa 3304, Juliette, Jornal Alfa. 3304, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Azul 4298, fica atento à Embraer da companhia, pode prosseguir Juliette, posição 08. 3304, serve o tráfego da Azul, ingresso na Juliette, posição 04. Objeto 5826, Solos 45, libere a direita e chame Sol em 121, decimal 9. 21, decimal 9, muito bom dia para a senhoria. Solos, Salvador, muito bom dia, 5826, vou abrir na sua escuta. 5826, prossegue Alfa Juliette, posição 11. Alfa Juliette para onde? 5826. 12, a pista está livre, tem pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 120 graus com meia dúzia nós, ajustado 1022, cheque trem de pouso. Trem está ajustado meio 21 e está com trem baixado e travado, trem de pouso, acionamento 102. Cinco, três, quatro, cinco. Tá visual com tráfego na curta final da 10? Após a passagem do tráfego, alinha e mantém. Após a passagem. ou Xaner 6312. Solo aos 47, direito no 219. Direito no 219, 6312, bom dia. Salvador, bom dia, Xaner 6312. O táxi até a interseção da Bata. Chame lá para ingresso. Y5345, livre decolagem cabeceira 10. Vento 130 graus com 10 nós. Livre decolagem da pista 10, 353. Oscar, Papa Golf, controle. Serviço radar encerrado, meia dúzia de milhas para a posição Coral. Chame agora o controle de Delta, frequência 120, décima 1, bom dia, bom voo. 49, acionando o código 5542. Vai chamar o controle 120, décima 8. 208, 355345, vou botar aí. Via UPSU 17. Após Formosa, via UPSU 21. O controle 120.8 e o responder 5567. Confirma, é o trip? Trip 5345. 5345, contato radar na decolagem, suba conforme autorizado. Eco Alfa, acho que é por gentileza, poderia confirmar o pátio e os setores a bordo? Ciente, grata, para acionamento, tá? Torre 118, decimal 6. Aguarde mais que Eco Delta. C5345 está com referências visuais, pode voar Leda da presença? Autorizado, C5345. Obrigado. Livre sanar, chame para início táxi. Corredor C, o controle 120.8 e o transponder 0125. Papá, chame na papá.